vino, bene caso vero, sa para pero no vamos pasar. Es un vino, bene caso vero, este caso es para surfar. Ah, ah, ah, este caso es para surfar. Meu amor, é que pesco quando veio o cantador.